Se joga João tá envolvido no mundo bandido. Só os medalhão fuçam problema, linha perigo. Dragão no peito, bota a banca de Zé responsa. Prego que fica pra trás e se marca, mete bronca. Somente atordoado, boneco do inferno. Nas mãos de Lúcifer, mais um louco mete o ferro. Desfaz da palavra do mano que quer te ajudar, anunciando Jesus. Sem ele você vai mofar nas grades da escuridão. Seu nome é derrotado. Abri os olhos, ladrão. Cê trilha o caminho errado. Exibe a Taurus automática, é nego drama. O predador que te caça na selva, que te fez a escama e na lama. Quem tenta sorte com uma pilantragem é reprovado por Deus. Aqui na cena é só de passagem. Cê prefere subir com o céu ou descer com a malandragem? É louco bagulho, arrepia na hora. Olha aí, enfia as nuvens, o Jesus volta logo. Glória, glória, sempre Deus tá aqui. 3 mil volts! Só quem é, vai sentir. Rei da glória, Messias, reconhecido pela tua graça, nada é perdido. Te conhecer foi o meu maior prazer. Se envolve nas coisas de Deus e mescla com a sorte. 6 de Efésio, proteção, prego a vida após a morte. Além do véu, além das cortinas dos olhos. Acreditar é um dom, um efeito satisfatório. Loucura, quem joga pra trás vomita as palavras. A chance é uma vez, aproveita que foi te dada. Edificando sem neurose, longe dos potes de Glock. Conspiração é real, longe da mira da morte. Não atravessa o limite, o dragão que te consome. É só B.O. quem diz o sujeito homem. Sonha de crase ou pisante, tudo é vaidade. Até bulova e o Rolex marca malandragem. Prato de falha, ilusório que não leva nada, merece o homem como a erva do campo. Te leva pra vala, pra vala, pra vala. É louco o bagulho, arrepia na hora. Olha aí, enfia as nuvens, o Jesus volta logo. Glória, glória, sempre Deus tá aqui. 3 mil volts! Só quem é, vai sentir. Rei da glória, Messias, reconhecido pela tua graça, nada é perdido. Te conhecer foi o meu maior prazer. Você sonha com Lohai, dei uns cordão de ouro. Terra é de lego, vagabundo, naipe de louco. Mete bala na zafira e tenta com a sorte. Glamour do crime, Hollywood, passos da morte. Medalha de honra no seu nome, quem é você? Quantos artigos ou destaque? Quem proceder, o cão raivoso tá rosnando ao seu redor. Na captura enfurecido usa o menor. O fura-lata te espera com sangue nos olhos. Ouço o que digo, enfim, guarda meu repertório. A voz ecoa do céu, só basta sua escolha. Entre o crime ou espinho usado na coroa. Pregos nas mãos são de Jesus, não do inimigo. Sai desta vida então, na graça seja envolvido. Se envolve nas coisas de Deus, ladrão. 3 mil volts! É louco o bagulho, arrepia na hora. Olha aí, enfia as nuvens, o Jesus volta logo. Glória, glória, sempre Deus tá aqui. Só quem é, vai sentir. Rei da glória, Messias, reconhecido pela tua graça, nada é perdido. Te conhecer foi o meu maior prazer. 3 mil volts!